Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à edição 133 do nosso espaço radiofónico Escolhes tu, escolho eu. Edição deste sábado, dia X de junho de 2013. É a mesma coisa. Eu estava aqui a pensar, mas pensei, não dá-me trabalho de pensar. Vai X, o resto o pessoal percebe. Mas para dizer X já tiveste que pensar. Foi automático, mas pensar. Pronto, mas foi um pensamento automático, não foi um pensamento manual. Sabes que isto, o meu cérebro só funciona na manivela. Só conduz os carros. É assim, isto aqui tem aqui uns pensamentos já pré-feitos, estás a ver? E então é só carregar aqui no botãozinho dentro do meu cérebro e sair um pensamento pré-feito. Por exemplo, com o X, o dia X, estás a ver? Dá para qualquer dia. Então vai lá o teu pensamento pré-feito. Se ontem foi dia 7, amanhã é dia 9, que dia é hoje? Sendo trabalho. Ah, bem. Isso tem que ser com manivela. Ah, dia 8 também. Pronto, bem-vindos. Ah, é verdade, estás cá hoje. Não. Nem disse. Está cá o Nuno hoje, também é verdade. Eu fui obrigado a vir cá hoje. Já o tempo não vinha. Olá, boa noite. Como já passou bem? Onde está a ver bom? Ultimamente, demasiadamente. Há uma expressão que eu ando a ouvir muito agora nos comentadores na televisão, que é o demasiadamente. Isso existe? Demasiadamente? Demasiadamente largo? Demasiadamente elevado? Sério, é como quase dizer muitamente. Demasiado, muito. Demasiadamente, muitamente. Existe demasiadamente. Existe. É um advérbio. Existe? Existe. Demasiadamente? Sim. Mas já estás a dizer demasiado, já estás a dizer que mas algo é demasiado. Mas é mais reforçativo ainda. Mas existe. É como dizes imensamente. Imensamente? Sim, existe. São advérbios. Fica-me esquisito essas palavras. Sou eu que sou esquisito, não é verdade? São advérbios de modo. Isso existe. Demasiadamente. Qual a diferença de demasiado elevado e demasiadamente elevado? Demasiadamente, sabe? É reforçativo, é dizer que, sei lá, é entre o longe e o mais longe. Ou isso, muito não diz um longeamente, um longo. Ou longe, sei lá, ou muito longe e o mesmo muito longe. É reforçativo. Está bem, reforçativo. Ora bom, como foram os teus últimos 7 dias, sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. Foram bonitos, muito vamos obrigado. Vamos dar a pancada. Por vezes, hein? Não, foi uma semana fixe. Foi bem da nice. Já. Trabalhou-se bem. O Benfica foi campeão do Beloca e o caraças. Ah, finalmente alguma coisa. Mas é engraçado porque não ouvi assim tanta coisa. Mandarem embora o treinador do Porto. Ele já foi embora, não. O Doc. Não sei, tu é que sabes que o... Ah, o Doc. O Tom Neves, não. Nem bem. Pois. Ah, então, mas perdeu contra o Benfica, então. Ah, o Jorge Jesus vai para o Porto, não é que tu dizes? Ah, sim, isso é, para mim é certo. É claro, certo. Pois, claro. Mas, isso é que já não vamos ver. sim, mas está bem. O outro também não foi o Jaime Pacheco que fez um contrato com eu já não sei quem que o Boavista e depois foi para o Porto. Não. Não. Foi ao contrário. Com o Porto... O Aldo, quando foi para o Boavista e teve lá meia dúzia de dias e depois foi para o Porto. Ah, então é isso. Então é isso. O Porto lhe deu mais, não é? Mas serve o Boavista para o Porto. É um bocado diferente se o Benfica para o Porto. Ah, pois é. Tu no Benfica trabalhas, não é? É. E no Porto trabalhas, mas tens direito aos teus requintes, não é? A frutaria do Pintinho. Tem mais uns euritos provenientes de fundos comunitários, não é? E que ele é à escala internacional, não é? Não, nem das comunas, é o Partido Comunista. Cara. Exatamente, pois. E mais? É isso. E esta semana também comunicamos, que vamos acabar, sem a nossa, que vamos acabar com a nossa página do Facebook. E pronto. E o Twitter, e o blog, ah não, o blog não. Ah, tu viste a notícia? E pá. Não. Foi só ontem, ao fim da tarde, mas... O Free Fotolog e o Twitter. Exatamente, foi o que eu disse. Pronto, e ficamos só com o... O grupo. E o blog. Ah, e também foi... Fez-me sem ler. Ontem também foi um dia giro, porque passamos, não sei se em primeira mão, mas somos com certeza das primeiras rádios a passar, a nova música do Zé Malhoa. O Boguinhas do Zé. Não conheço. Pois, não sei, eu nem sei se o tema já saiu, mas chegou até nós ontem e passamos na antena live. É verdade. Não é chegar até nós. Ontem recebi um mail que me fez lembrar uma coisa que já estou para te contar há mais de 2 meses e não... Isto é assim, eu sou muito atrasado, sabes? Nos últimos tempos eu conto as coisas passadas meses. Ah, é? Então, tu lembras-te do CD do Dion Linda e do Marco Rodrigues? Também lembro. Que eu recebi. Então vou-te contar o que é que aconteceu. Aqui foi de um passatempo que eu ganhei aqueles dois CDs. Em que tentei ganhar bilhetes para ver o Dion Linda aqui, tal como tinha ganhado. Sim, porque ganhado existe, as pessoas dizem que tenho ganho, mas. É ganhado. O jogo está a ganho e eu tenho ganhado. Exatamente. Tenho, como eu tinha ganhado os bilhetes para ir ver a Moura, uhum. A Mouraria. Sim. E desta vez não tive direito a participar no passatempo. E porquê? Porque tal como no passatempo do Gil Linda, eu fui lá só no último dia do prazo. Quando o prazo fechava. Porque da outra vez deu sorte. Não, e desta vez também foi quando me lembrei, não foi por lá sorte. Mas está bem. Fui lá no último dia. E não consegui participar porque o site deu problemas e eu escrevi para lá, não estou nada, liguei para a Zona e ele disse que realmente era uma coisa recente e pronto. E como até à meia-noite aquilo não se resolveu, eu não tive direito a participar. Oh. E a Zona escreveu-me depois, no dia a seguir, ou no início da semana a seguir, foi uma quinta-feira, a dizer que sabe o que vamos fazer? Vamos enviar 2 CDs à sua escolha. Mandou aquela lixa que eu te mostrei. Uhum. Ou seja, foi uma injustiça. Que eu tinha direito a tentar os bilhetes e não tive por causa de erros alheios. Ou seja, o teu site, tu organizas o passatempo. O teu site não funciona na última noite. E depois quem tenta participar é que se lixa. Oh, filho, é vida. E sabes quando é que isso aconteceu? Quando? No dia dos seus anos. Ah. Por isso é que eu me lembro bem. Fomos jantar e depois quando cheguei a casa andei a tentar às 11. Não deu. Pois, é verdade. Mas é que aquilo me ficou na cabeça. Coitadinho. E agora... Participei no outro, pois... da Maria Rita, e vou receber o CD dela. Ah. E mais? Sabes que a Maria Rita não é aquela que é venenosa, hein? Cantas bem, então. Era para venenosa, hein? Já te disse, cantas bem. Obrigado, não sei o que, diz o meu well. Isto é fixe fazer assim, eu gosto de ser fixe. Agora, se calhar vamos bailando. Vamos embora. Venenosa. Venenosa. E agora, vamos à música. Vamos à música. Eu não gosto de ficar assim pequenino. Faz a impressão de ficar pequenino. Eu sinto-me mais inferiorizado. Mais maior ou grande. Exatamente. Mais pequenamente pequeno. Não, assim já estás mais maior ou grande. Assim já estou mais maioritariamente grande. Aliás, maioramente grande, peço desculpa. Ora bem. Tem uma musiquinha chamada Bailando. Acho que as minhas escolhas de hoje são muito especiais, não é? E são muito diversas. Isto, desde janeiro, quando é as escolhas dele, são... Isto é um género... Já vamos em quase meio ano, que isto é uma diversidade desgraçada. Depois... 12 em 2 semanas, cá temos... Então, sabes como é que é? Eu sempre fui... Tanta música para escolher é... Sempre fui um amante da dance music. Pois, está bem. Deixa eu olhar uma discoteca, então, não era aqui em frente ao microfone. Sabes como é que é? Eles lá no... Ai, é ceguinho! E depois como é que sabe que música já que está a pôr? Ai, não vai mal a dance! Ai, isto não é assim, a gente tem as nossas musiquinhas que está a ver assim para a noite, estás a ver quando é a Ladies Night, tem que ser umas músicas assim mais especiais e tal. E por isso não dá, o senhor é ceguinho, não sabe depois que música... Ah, então eu ponho os áudios, até depois aí ouve-se... Ah, mas já está a WS? Audio Enter, Windows Media Player. Não pode, pá! Era fixe, seja aguardar as alterações, ao tempo 4. Até ficava uma voz brasileira assim no meio. Era. Um dia deixa eu fazer uma dance music com os jogos. É isso. Tá bem. Ora bem. A música, como disse, chama-se Bailando. Por acaso não foi que disse de Fevereiro, mas eu também já disse. Pronto. É, eu gostei muito do quadro da música de ontem. Ouvistas? Ouvi parte dele. É da Disney. Ouvi aquela parte do tum-drum. Não, ouvi algumas músicas. Eu percebi. Aliás, eu ontem até falei disso precisamente no Facebook. Eu já tinha dito que ia meter músicas. Eu sei. Mas já nem sequer me lembrava. Só que ontem depois estive a ouvir um bocado o programa e coloquei no Facebook o link para as pessoas ouvirem o programa. Que boa da nice. E também depois comentei. Depois é que lembrei. Aliás, depois é que estive a ouvir e é que lembrei e comentei em baixo. A dizer que esta mesa é dedicada aos mais pequeninos. Já. Ou ao tempo em que nós éramos mais pequeninos. Também é a verdade. Eu disse que aquilo é para agradar os mais novos e não só. Exatamente. Prontos. Mas pronto. Quanto a esta música, sabem que eu lembro-me de uma coisa muito gira. Já, acho que já aqui falamos da mítica C12. Não. Se não falamos. Não, hoje não. Ah, pronto. Falamos agora. Já falamos. Então é o seguinte. Eu, a partir do meu 10º ano, comecei a ter progressivamente menos aulas. E, quer dizer, se bem que eu tinha... Eu tinha ali muitos tempos mortos. Mesmo até o 9º ano, eu tinha ali muitos tempos mortos. Eu lembro de chegar à altura em que... cheguei a ficar uma vez para aí 3 horas sem nada. Acabava à 1h30 e ia comer, e depois tinha às 4h15 ou 4h30, o que é que é. Pronto. Mas entretanto, eu tenho no meu. Às 16h30. Na depois sala. 17h20, intervalo 5 minutos, 17h25, 18h15. Eu lembro-me, portanto, na. Pois, mas isso era no primeiro tempo. Depois, quando mudaram para as aulas 90 minutos, passou a ser. Estou a falar das aulas 50. Pois. Pois, também desse maneira. Depois é que mudaram para as outras que fossem de 6h30, não era? Ou 6h20? A última já não lembro. Acho que é 6h20. Acho que também nunca saí. Tu saías, mas no 10º ano acho que nunca saímos às 6h20. Ah, então não saímos do português? Às 6h-feiras? Era? Era. Não me recorda, pá. Ah, lembro para o 10º ano foi, eu até na altura comentei isso, foram as 3 mudanças de uma só vez, porque eu no 9º para o 10º foi a primeira vez que fui para uma turma sem ninguém me acompanhar. Ninguém da minha turma no 9º ficou para a minha 10º, era tudo gente nova. Mudei do básico para o secundário e mudei o tempo das aulas, que era 50, passou para 90. Mas aquilo era, eu lembro que nós tínhamos, o pessoal tinha educação física e depois entrava para português, era isso, era às 17h45. Até às 8h30. 45 português? É, sim. E das 17 às 17h45. Tinha educação física. Ah, é? Faz tudo isso, o gajo, papá, está bem. Não, educação física. Não, eu lembro-me, sabes porquê? Porque eu uma vez cheguei a. Eu não fazia educação física, não é? Porque, digamos que a minha doença. E não, brincadeira, a minha doença não permite fazer educação física. Ou quer dizer, agora já permitiria, talvez, mas naquela altura em fase de crescimento e com o glaucoma dá muito mais problemas, achou-se por seguro não fazer educação física. Eu acho que ia jogar futebol connosco e ia jogar baliza. Sim, também acho que sim, também acho que sim. Olha a bola! Onde? Sabes que há futebol de ceguinhos? Ah, é o gol. Jogos paralímpicos. É o gol. Eu cheguei a... Eu tive quase ir para a Boa Vista. Foi? Eu visto era uma das equipas, agora já não tem, mas era uma das equipas que tinha gol. É verdade, mas depois... Eu ouvia-se a bola e tu mandavas-te. Mas depois tive aquela coisa do... Já na altura tinha esta coisa do... Muita sagaiada, não? Por acaso, já na altura pensava assim um bocadinho. E ainda não conhecia... Já era futurista, sabes? Pronto. E então, digamos que nessa sala, nessa mítica C12... Foi-me posto por voltas de 2002, talvez. Aliás, peço desculpa, 2001. Foi-me posto um computador novo. É verdade. Se a coisa que eu posso falar é bem daquela escola. Não me faltaram com nada. Mimo, uma sala com livros, só para mim. Tinha lá umas aulas de religião e moral, mas não interessa. Mas fora isso, a sala era para eu estar lá. Aliás, não é... Até mais do que isso, porque eu era a única pessoa que podia permanecer lá na sala. Houvesse ali aulas de apoio, houvesse aulas de religião e moral. E sabes que eu lembro disto tem tudo a ver com a música. Eu lembro-me de algumas vezes fazer uma coisa que eu hoje não era capaz de fazer. Mas na altura eu era um miúdo como da lata. E mesmo com 16 anos eu podia me considerar um miúdo. Então o que é que eu fazia? Às vezes no final de cada aula eu levantava assim naquela aula de religião moral, levantava assim o braço e a professora muito educadamente vinha, então diga lá Carlos, o que é que precisa? Eu, professora, podemos chamar a Catarina ou não sei o quê. Uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, mas gostava de conhecer. E conheci várias pessoas assim. A sério, conheci várias pessoas assim. A Armandina, a Diana Alex, posso depois falar aqui nomes que elas não ouvem a rádio. E já agora se ouvirem, porque não? Estou a dizer aqui um tipo de ponto de encontro. Que bonito. Armandina, sim, que Armandina, há milhões delas com certeza em todo o mundo. A Catarina, que é se calhar a única pessoa com quem ainda mantém algum contacto. A Tânia. Ah, e a Filipa também é verdade, também é verdade que também mantém. Agora já não vou fazer. Enfim, mas foi de facto muitas pessoas. E conheci uma vez uma rapariga. Eu, pronto, deixem cá ver. Agora, eu tinha quê? Eu já tinha 16 e ela tinha 11. Chamava-se Lucy. 11? Naquela escola? Sim. Pois é, engraçado, mas a Mira tinha 11 anos. Tá bem. Não sei se ela. Devia ser, sabes porquê? Devia ser porque. É assim, estava pode... no sétimo ano e não tinha feito 12. Só pode. Sim, não é só pode. Ela pode ter avançado um ano. Acho que isso na altura fazia-se. E agora não se faz. Ah, agora também se faz? Mas claro! Não sabia. Eu aos 10 anos já estava no 12º. Eu conheço um que demorou 8 anos a fazer a primeira classe. 16 a fazer a segunda. Ah, pronto. E com no ditado de quantas palavras? 10 palavras, só dava 32 euros. Era uma coisa. Estás a ver? Pronto. 20 palavras. É isso. Peço desculpa, estava aqui a exagerar. Pronto. Mas o que eu estava a dizer? Então foi. Pronto, digamos que eu conheci ali muita gente. Então, eu conheci essa miúda, que foi a miúda mais engraçada que eu conheci. Primeiro porque ela. Sabe, já na altura havia aquela coisa, estava a acabar de sair o caso, o caso da Bia para cá para fora. Porque ela estava. É isso, pois já. Ela ia fazer 12, ela. Ela ia fazer 12 e eu ia fazer 17. Isso foi em 2000 e quê? 3. Ah! Isso foi em 2003. E ou o caso tinha acabado de sair, ou tinha saído há pouco tempo. O que interessa é que a rapariga estava cheia de medo. Não é? E eu fiquei ali sozinho na sala com ela. Já era da minha turma. Já. E ainda falamos algumas vezes e tal. E há uma altura que eu ligo, nunca mais me esqueço do aniversário dela, mas há uma altura que eu liguei e ela ou não se lembrava de mim, ou fez conta que não se lembrava, mas o mais provável é que não se lembrasse mesmo, porque a minha tinha 11 anos quando eu a conheci, não é? E depois, entanto, deixamos de falar porque, pronto, porque deixamos. Pá, mas isso. Quando são novos, decoram muito mais. Eu dou um exemplo e desde que não te percas no teu discurso. Força. No sábado, faz hoje uma semana, ou seja, faz hoje 7 dias, que eu tive com uma pessoa que tu bem sabes, que estava, estás feito, moço, estás feito, moço. Fui lá dar os parabéns à irmã e acabei de estar mais sempre com ela, com o irmão e com o pai. E ela lembra-se que no dia em que gravou essa coisa do estás feito, moço, eu meti uns auscultadores na cabeça para ela ouvir uma coisa do computador que era a simular um cabeleireiro, que ela estava a cortar o cabelo. E ela lembra-se onde é que estava e como é que estava sentada. E eu não me lembrava disso. Eu já não me lembrava que ela tinha... E ela tinha 6 anos quando foi aquilo. Hoje tem 12. Sim, mas pronto. Pode ter acontecido de facto que não se tenha lembrado. É natural. Ou que tivesse querido esquecer. Porque, não sei, eu posso lhe ter causado uma sensação de estranheza. Porque, bom, um rapaz mais velho, 5 anos. Ou a ter em conta, ou seja, com... Vá, 25% mais que a dela, 33. Pronto. Não sei a educação que a miúda teve, mas dá-me a impressão que foi educada a. São mausões. E depois aquela coisa. E a rapariga, de facto, depois. Ou esqueceu-se quem é que eu era, ou fez-se esquecida, não interessa. Mas eu acho que foi mais o. Esqueceste mesmo, porque ela sempre foi uma pessoa muito. Sabe, ela basicamente, nós conversamos, nós estamos muito bem e tudo mais, só que depois ficamos para aí 3 anos sem falar, e depois ela esqueceu-se. Pronto. Eu liguei-lhe para dar os parabéns e tal, ela não se lembrava quem é que vem. Tudo bem, pronto. Também naquela idade também é que ter em conta que acontece muita coisa na vida deles, não é? É natural que isso possa ter acontecido. Pronto. E, digamos que aquele computador que eu tinha um Windows 98. Que era um Windows em que tu carregavas no botãozinho para agredir no explorador do Windows. E quando chegavas, sei lá, imagina. Unidade, sei lá, imagina. Pasta de programas. Para trás, sistema. Para trás, meu computador. Para trás, ambiente de trabalho. E carregavas para trás e ele aparecia-te uma janela a dizer: alerta. Já está no nível mais elevado, não sei o que, não sei o que mais. Não é como aqui. Tu aqui carregas, podes carregar para trás o que quiseres, que ele não é mais. Mas não faz nada. Na altura ainda aparecia esse. Pronto. E então, eles deixaram-me instalar lá o programa para ouvir música. que não era o Windows Media Player, embora também dava, aliás, o Windows Media Player queria fazer uma coisa muito gira, que era permitir que eu abrisse mais que uma janela do Windows Media Player. Agora não, agora tu abres duas músicas, ela fecha uma e abre outra. Aquele Windows Media Player, que acho que é o 7 ou o 6, ou o que era aquilo. O 2, ainda permitia abrir duas janelas. Pronto. Eu divertia-me. E então, digamos que... aquele computador tinha um espetacular espaço de 3 GB para eu colocar o que quisesse. O disco em si... 3 GB? Sim. Caramba, há 10 anos. Sim, ainda assim, não era... Assim, isto agora evoluiu-se muito rapidamente, mas isto há... 3 GB era muito há 10 anos. Era, 3 GB, não é? Se bem que eu tinha um computador com 42, mas... que chegou à minha casa em 2002, portanto... Mas eu tinha um computador com 42 GB. E cheio de música. Andava sempre ali à rasca a ver como é que podia pagar a comprar música, claro. Pronto. E então é aquela situação. Eu tinha 3 GB de espaço, Windows 98 e tal, tudo muito bem. E eu levava precisamente de casa música para a escola. E enquanto eles lá punham a rádio deles, a rádio escola, no intervalo, eu punha a minha própria música. Já na altura eu tinha o vício de fazer rádio, não podia fazer rádio na escola, parecia mal. Então, punha a minha música. No tempo de intervalo, punha até a música um bocadinho mais alta e tal. Depois, claro, por baixava, ou não punha música nenhuma até às vezes. Pronto, tudo bem. E pronto, foi assim uma coisa. Foi uma coisa muito gira, sabes? Porque eu tinha muita música, não é? Como... Inclusive uma professora de História, não vou aqui dizer o nome da senhora, pronto, mas uma professora de História decidiu trazer-me uns CDs que ela tinha com música, que, como ela me dizia, que baixava do Kazaa, lembras-te? Ei, que boa danada! Nem todas estavam completas, é um facto, não havia muitas que estavam completas, mas pronto, mas tinha lá muita música. E ela, depois já tive um bocado a rasca, porque os CDs eram para aí 5 ou 6, ou seja, eu ficava sem espaço no disco, praticamente. Então tive que passar alguns para casa e tal. Enfim. Foi muito giro. Sabes que eu chegava ao ponto, convertendo as músicas para 48 capas, eu chegava ao ponto de levar muitas músicas, sabes em quê? Em quê? Em disquetes. Ah. É. Músicas em disquetes? Sim, algumas não ocupavam 1.44. Ah, eram pequeninas. Basta uma música de 3 minutos e pouco. Algumas delas nem uma que ocupavam. Aquelas da Eurovisão, por exemplo. Nenhum mega ocupavam. Portanto. Pronto. Ele abre e tal e coisa. E então. Uma das músicas que eu mais ouvi. Nesse tempo. Foi esta. A da Luna. Bailando, bailando. Eu sabia lá quem é que era a Luna. Eu sabia que a música se chamava Bailando, Bailando. Mas. Pronto. E. Naquela altura do final do ano. Oh, então era a música que eu mais ouvia, não é? Era no final do ano, era, pronto, a Ciência Louca, não é? Amigos bailando e tal, ei, que festa, pronto. E sabes, eu tenho a noção de uma coisa. Sabes que ainda esta madrugada, eu deitei-me tarde porque ainda esta madrugada estive a discutir, digamos assim, com uma... Houve uma altura que foi mesmo uma discussão, foi. mas como nós somos pessoas muito adultas, discutimos e tal, mas acaba sempre tudo bem. Nunca nos chateamos porque temos ideias diferentes, mas sabemos respeitar um e outro. E então, digamos que uma coisa que me diferencia muito de muitas pessoas é que eu vivo os momentos, desde há muitos anos para cá, pai, desde... E, aliás, eu até acho que desde sempre, sabes? Que vivo os momentos e tenho a noção de que aquele momento é bonito. Tenho a noção de que aquele momento é mágico. E então, isto para dizer que eu me lembro perfeitamente dos momentos que passei naquela escola. Desde os momentos em que cheguei um bocadinho mais atrasado, aos momentos em que dizia as minhas parvoíces, que felizmente não me lembro que parvoíces é que eu dizia, mas lembro que era uma tagarela de primeira. Eu não sei como é que as pessoas não punham na rua, eu preciso, por isso eu segui. Porque... Há vantagens, é ceguinho, coitadinho. Ah, eu podia dizer as provisões se quisesse, ninguém mandava para a rua. Porque é ceguinho, coitadinho. Opa, mas eu merecia, caraças. Eu olho para trás e eu realmente merecia ir para a rua. Aliás, eu acho que em alguns momentos merecia lá assim uma chapada. Presto, cala-te! Não era a disciplina toda, era mais a português. Era mais. Ah, isso acontecia pouco. Eu gostava era quando as pessoas nos davam as fichas de trabalho. Uau, que fichão, posso ir lá para trás para conversar. Sabes quem é que estava atrás de mim? Quem? Ah, pá, isso já foi no 12º ano, já não te lembras. Não estavas lá. Mas tu lembras-te das pessoas? Estava a mamã, a Bruna, e estava o atrás de mim. Quem é que estava ao meu lado? Já não sei quem estava ao meu lado. Ninguém. Não é a parte das vezes ninguém, mas havia alguém que estava ao meu lado, já não lembro quem é que era. Mas pronto. Sim. Que era muito estranho alguém ao meu lado. E pronto, eu nunca tive ninguém ao meu lado. Mas não interessa. Ah, isto devia ser mais na altura das fichas. Para que viravam para trás. Pois era. Que viravam para trás. Pronto. Ou aquela mítica cena com a nossa amiga Inês, a professora de Geografia, a perguntar. Vem bem para o quadro, vem todos bem para o quadro. Eu não, professor. É porque ela disse que não, e eu não, professor. E ela mexeu no retroprojetor. E agora? E depois é que reparou que era eu. Então. Era essa uma. Ainda no meu 10º ano. Então, estou a ver. Eu não, português. Então, estou a ver todos bem para o quadro. Eu não, professor. Ela não, então abre os olhos. Ai, cara, desculpa. Eu estava a fazer cada. Mas essas para tomar, normais. Agora, aquela ser extremamente tagarela, com coisa com alto índice de desnecessariedade, que era uma coisa brutal. Pronto. Enfim. Mas resultado. Estas presenças na C12 para mim eram míticas. Eu sei lá. Eu cheguei a fazer a festa de aniversário ali no, na C12. A minha festa de aniversário, até os conselheiros marcavam presença. Eu, sei lá, eu olho para trás e realmente, eu desde logo tinha a noção. Eu quando saí de lá, aquilo foi uma perda tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou dizer hoje, sincero, eu nunca me consegui recuperar dessa perda. Ter saído da escola secundária, neste caso. Foi uma perda, muitas vezes eu recordo. Ia chegar lá até os 40 anos, Não, não podia, tinha que sair. Mas é uma coisa que eu não consigo pôr no passado. O estilo já passou. Ah, foi bonito, foi minha. Não, eu continuo a tirar daí muitas lições, continuo a sorrir muitas vezes porque eu passava às vezes lá horas, não é? Mas eu passava lá horas, mas do estilo. Eu não vou dizer que era o rei, porque eu não me armava em tanto. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, mas eu ia, por exemplo, ao buffet, por exemplo, ou ia um bocadinho cá fora às vezes. Gostava daquela vitrine com luz no pavilhão C, as vitrines onde apareciam as notas e não sei quê. Gostava daquela luz simples amanhã, estava assim um toque diferente aos pavilhões, só tinha luz em cima, eram assim muito escuros. E aquele pavilhão era muito iluminado, eu gostava muito daquele pavilhão. Pronto, e era assim, quer dizer, eu não sei explicar aquilo. Sei lá, sabes quando é que eu comecei a pagar contas no buffet? Há uma altura, ou no buffet, como as pessoas chamavam. Buffet. É o buffet. O buffet, peço desculpa. Pronto. Isto para dizer, e não me alongar muito mais, isto para dizer que eu comecei a pagar contas porque, digamos que até ao meu 6º ano eu não pagava as contas. Eu cheguei a deixar uma dívida de 600 escudos, Ela. mas já lá era em 96. Eu cheguei a deixar uma dívida de 600 escudos. Você em 96 não andava naquela escola. Pois não, andava lá de cima. Mas eu cheguei a deixar uma dívida de 600 escudos. Naquela escola, foi que não é que teve que ir a pagar. Entretanto, fui pagar para baixo. E a fama, pelos vistos, espalhou-se. Ai, tal, mas tu. Ai, não vou deixar, não vou deixar de, que. Não pagues lá amanhã porque tu não pagas. E aquilo, tal como as coisas quando eram especiais quando marcavam, marcavam. E aquilo marcou-me de tal maneira que eu disse: pois, realmente. Não, eu vou mudar isso. Ao ser funcionário, ao ser empregada, acredita em mim, eu pago, desta vez pago. E assim foi. E depois cheguei a deixar dívidas lá de 4, a maior acho que foi de 4 euros. Em que eu disse sempre, eu pago amanhã, eu pago amanhã, eu pago amanhã. E andei assim a semana toda, mas cheguei a sexta-feira e paguei. Pronto, foi muito giro. Foi assim um momento, vá. Eu gostei muito daquela escola. Já fui lá, já sei que já sei que é diferente, mas ainda assim não destruiu a minha imagem, que é uma imagem muito sólida, não destruiu a minha imagem de toda aquela escola, ou daquelas duas escolas, naquela altura. E resulta, esta é uma das músicas que eu lá mais ouvi. A Luna, que só mais tarde vinha descobrir que se chamava Luna. Aliás, engraçado, porque é uma cantora holandesa que canta em espanhol. E esta música faz parte do seu álbum Lunita, de 98. Mas a música? Canção número 1, título. Bailando, bailando. Intérprete. Luna. Orquestração. Sol. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Intervenção de 30 minutos, segue-se uma bem mais curta, talvez com 10% do tempo, um pouco mais. Porque eu sou contra um lado poupado, porque é no poupar que está o ganho. Diz o número de 1 a 302. 301. Deixa para os últimos, pá. E agora diz o número de 1 até 4. 2. Uma senhora entra na lavandaria. Já disseste isto? Pois já. Fogo. Exatamente. Está em 3. Entre mãe e filha, gostava de saber o que tens nessa cabeça. O mesmo que a mãe. A mãe deu-lhe uma bofetada. Paz! Toma! Para não pensar nessas coisas. Esta música entrou para a minha lista de possíveis escolhas bem recentemente. E quando digo bem recentemente, foi para aí na segunda ou na terça-feira. E logo na própria semana serve como resposta, já que sincero, no género. Estava eu a ver em minha casa a VH1. Classic. Não, a VH1 mesmo. Aquele canal VH1 e vi uma música que eu, sinceramente, se não era... Se a última vez que eu tinha visto aquele vídeo não foi há 10 anos, foi lá perto. E lembrei-me, esta música está a bater, está a bater, estás a ver? Sim, a bater, está a bater, está a bater. Eu aproveitava para bater no Carlos. Vamos dizer, mas espero que chegue ao fim do programa. Bom, estamos em junho. E há uns tempos escolhi uma música do Frank Sinatra, que ele cantava. O Team from New York, New York, por causa de um amigo meu que, com quem eu tinha estado naquela semana e que me comentou comigo que em junho ia viajar para Nova York. Ora, estamos em junho. Nem sei se ele já foi, se não foi. Deve estar quase aí. Vamos nós outra vez até Nova York. Foi. Falar de um local lá que é muito conhecido e que eu já trouxe aqui numa das intervenções que eu mais gostei de fazer iniciais, quando apresentei um suposto combate de boxe entre o Nuno Badalhoco e o José Seguinho. Ah. Que... Carlos, o Seguinho, mora à parte. Que foi no Madison Square Garden, que é talvez o pavilhão mais conhecido em Nova York, que alberga... Aquilo agora é um albergue, não sabia, sim. Alberga, acolhe e recebe, que é exatamente a mesma coisa, quer eventos esportivos, quer musicais ou até culturais, assim, todos de grande dimensão, porque aquilo não é... Só para eu e o Carlos irmos lá, nota-se que é uma coisa assim, para a elite. Exatamente. Ora bom, e há uma música que fala, não do Madison Square Garden, mas da não é a música, é o grupo em si, na avenida em Madison. E a sua letra, eu antes de ir à letra vou à melodia. Não sei se já falei nisso contigo, se calhar não. Uma boa maneira, na minha opinião, perspectiva, quem sou eu, para vermos o quanto trabalho houve para produzir uma melodia, é tu cantares a música sem a letra. Ou seja, vamos à Britney Spears. Dá-me uma dela. Uma dela, uma música, sim. Não é? Ah, sometimes. Na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na. É assim que substituís o... Sim, sim, sim, sim. As sílabas, as letras, só por la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Só que vês que houve aqui um trabalho muito, muito extensivo e prolongado. Sim, claro. E nesta... Eu vou escolhê-la, porque a definição da... Os motivos principais é o título do... O nome do grupo que me faz reportar a Nova York. É Madison. E o nome... E o certo verso da letra que eu já lá vou... Que é Madison Avenue. Madison Avenue. Avenue. E então nós... mas a parte negativa é esta. Porque, por exemplo, há aqui uma parte que, tirando a parte... Que tirando a letra, fica... Na, na, na, na... Pensou, na, na, na, na, não falo mais para ti, na, na, na, can you don't know me, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Quanto à letra em si, eles dizem aqui, ela, a rapariga, diz que rapariga, que já tem 40 anos, hoje, diz aqui coisas que eu concordo, que é o, não me chames querido, que... Ele é persistente, no nosso caso ele é persistente e tal, mas eu não pertenço a ti. Aquela coisa do, ai, tu és meu, e depois quando é para dar graça, meu querido, estás a perceber o que eu estou a dizer? Meu querido, não olhes para outra. Era que tu me fazias a mim há algum tempo. Era, não é? A ti nunca devem ter dito, ah, não olhes para a outra. Tu não. Dizias, eras um desconfiado primeiro. Oh, querido, e então ele aqui diz, não chamas querido, és persistente, mas isso não basta. Sabes que eu não pertenço a ti e já é a altura de saber que eu não sou a tua queridinha. Eu pertenço a mim mesma. Por isso, não me chamas querido. O querido, lá sabe que o querido também associa-se ao querer. E o querer, eu quero. O querer, quero. E eu quero-te para mim. E não pode ser assim. Não pode querer, poder pode, acontece. Mas na minha perspectiva, o... Não é propriedade, é aquela música do João Fins, o Nasce Selvagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. E não és ninguém. E neste sentido também eu concordo com este grupo quando eles dizem que Eu não sou teu. Mas conversa de, ai, não podes fazer, não podes fazer, não faças nada que eu não queira, só podes fazer as coisas que eu deixo. Ah, meu querido, não me chames isso, pá. Não é? E vai dizer as negras, ó. Não, essa música tem um sample, não tem? Não sei se tu já viste essa informação e não... Tem um sample? Pois, sim. Todas as músicas têm um sample. Essa música é feita a partir de um sample de uma música dos anos 80, que eu já ouvi a música dos anos 80 uma vez na VH1. Mas interessante, depois... pronto, já não sabia qual é que era. Lá na altura, pá, em 2003, eles passavam também a versão anual. Não sei. Sei que há aqui uma parte que ela ameaça. Tu não me subestimes, rapaz. Eu vou fazer com que te arrependas de teres nascido. Vai dar soco isto. Não dá soco. Mas eu lembro que eu dificilmente, em vídeos musicais, em termos vocalistas, vi uma rapariga mais bonita do que esta. A dos Madison Avenue. Ora bem, vamos lá até a Austrália, um sítio que raramente vamos. E é o ano mágico de 1999, mais um motivo, que é o ano principal para o Carlos. Essa música é de 99, que giro. E foi uma música lançada no dia do Storyteller, a dia 1 de novembro, do álbum The Polyester Embassy. O sample é de uma música dos italianos Pino D'Angio, Italo Disco. Uhum. A música chamada Ma Quale Idea, que, por sua vez, era baseada no Ain't No Stopping Us Now, do McFadden e Whitehead, já de 1979. Depois vamos ouvir o Ain't No Stopping Us Now, mas não vai ser hoje. Porque vamos até a Austrália para ouvir Unch, que é isso que estes gajos vão obrigar a escolher. Um grupo que esteve ativo durante muito tempo, entre 99 e 2003. Um duo, o Andy Van Dorslazer e a cantora, esta Shane Coates, que era a rapariga bem bonitinha, por acaso, lembra-se? Ah, bem sentosa. Mas é engraçado. Aqueles olhares dela. Nunca mais soube dela. Morreu, coitadinha. Não sei. Tem 42 anos. Nunca mais soube dela, não sei. Shane Coates. Grande mulher que ela é. Só que, pronto, lá está. Há aqui partes. Uma pessoa, pois, ela se calhar hoje olha para aquela música e diz: que música que eu fui fazer? Porque ela vai. Não falo mais para ti. Bom. Do Madison Square Garden, vamos até Madison Avenue, que vem lá da Austrália. Se calhar lá na Austrália também há alguma Madison Avenue. Não concordas com a Bonaparte? Deve haver, se não houver, passa a ver. Também aqui em Portugal também há a Avenida do Mandação. Do Faz Som, aliás. Percebeste? A Shane gravou um álbum em 2004 chamado Something Wicked This Way Comes. E a partir daí, acho que a coisa acabou em 2007, a sua carreira musical. É, estás a ver como sabes que eu ia dizer? Do álbum de Polyester Embassy, extraímos esta faixa, que foi grande sucesso, sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, mas também chegou aos discos dos Estados Unidos e do Reino Unido, às tabelas de discos. A música número 3 desse CD foram todos escritos e produzidos pelo Andrew Van Dorslazer e a Shane Coates, as 15 músicas. Isto é uma coisa rara, ao menos isso. Os protagonistas do grupo serem os autores das músicas todas de um CD. E eram 15. Vamos ouvir... Ah, é 15, quer dizer, depois havia aqui uns remixes. Eram 12. Don't Call Me Baby, The Dronix Old School Mix. Ei, Old School, nós somos da Boeda School, Old School. Meu... Canção número 2, título Don't Call Me Baby, intérprete Madison Avenue. A prestação, vai o Carlos dizer. Avenue Craftsman. We have an opportunity, and we can make it something. Desta musiquinha dos Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Estreia dos Madison Avenue aqui. É verdade. Toca uma Leona, acho eu. Toca uma quem? É a Leona, anterior. A Luna. E o que é que eu disse? Leona. Luna. Pois, Luna, está bem. Intervenção mais pequena da minha parte. Sabes que... Pronto, 29 minutos. Sabes que uma das coisas que acontecia naquela altura... Dos discos, enfim, como é que muitas vezes também obtia música? Obtia música como pedia os CDs emprestados aos colegas e pronto, e gravava para cassete para mim. Pronto, porque na altura quando fazia a rádio ainda era muito vezes com base nas cassetes. E então no meu primeiro décimo ano, sim, porque eu reprovei uma vez na minha vida, foi no meu décimo ano, reprovei. No meu primeiro décimo ano. Conheci duas pessoas muito especiais para mim. Primeira, uma rapariga que era filha de uma funcionária. Que não é que tu conheces, é outra. Essa não reprovou um décimo. Pois não. E então, eu conhecia outra rapariga. Então, basicamente, a rapariga era muito fixe e tal. E emprestou-me este CD. E curiosamente, a irmã... Foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida. Já viste que bonito? Sim. E foi amor à primeira vista. Apaixonei-me, falei com ela um bocadinho e apaixonei-me por ela. Coisa de quase 5 minutos, nem isso. Mas foi uma coisa. Aquilo, mais de um ano. Um amor à primeira audição. É verdade. Pronto. E pronto. Quando cheguem que se apaixonam logo assim de início, não vão dizer amor à primeira vista? Como é que vocês dizem? Amor. Eu vou dizer vocês de género, vocês são uma classe assim. Amor ao uma primeiro classe áudio. Marginalizada. Ao primeiro áudio. Não, amor ao primeiro áudio. Ou ao primeiro apalpanço, sabes que há alguns também, que aproveitam. Também, deixa eu ver se o teu coisa tem braille. também dá. Por acaso nunca tinha. Como é que sabes? Nunca tinha feito isso, mas afinal sabes mais do que algumas coisas. Está bem, dá. Tu ensinaste-me no outro dia, tu és talento. Isso não é para dizer. Não, mas agora a sério. E pronto, então, isto, porque isto não foi em 2003, isto não foi em 2001, 2002, mas o CD até foi em 2002 que ela me emprestou. impressionou-me vários. Um deles nunca mais consegui recuperar, que foi o CD da RTP, da Anabela, de 93. Mas ela emprestou-me. Foi o ano que ela ganhou o festival. Pois foi. Mas, o ano, mas ela emprestou-me. Na altura os artistas gravavam um CD, pela RTP. E na altura que ainda se podia participar abaixo dos 8 anos. É verdade. Foi, aliás, acho que foi o último ano. Ah não, foi o último ano, foi o ano a seguir. Não sei. Foi 94. Mas eu não sei. Agora já sabes. Não. O que tu disse para mim não interessa. Está bem. Puxa. Pronto. E então isto para dizer o quê? Era a impressão do CD, então eu passei. E eu já antes ouvia esta música em casa de uma prima minha, que já que vias referência. Não é? E ela também tinha o CD de Santa Maria. E pronto, ela tinha que saber de Santa Maria e ouvimos muitas vezes esta música, Happy Maravilha. A música é, acho que é numa faixa número 6 e esta música foi lançada originalmente no primeiro álbum do Santa Maria. Mas depois foi lançada no ano a seguir com a Wakefield. Saturday Night. Que nunca ouvimos aqui, só não. Mais uma que e pronto, e eu gostei tanto desta música, ela ficou marcada, pronto, porque realmente foi uma daquelas músicas... Ah, porque depois, é assim, quando eu ouvi o CD de Santa Maria, o primeiro, o que a rapariga depois emprestou, eu não fazia ideia que lá tinha o Happy Maravilha. Quando estava a gravar, eu, olha, o Happy Maravilha, tipo, eu viria aí, era só com o Santa Maria. Pronto. Pois giro, gostei muito desse álbum. Gostei muito desse momento. E aí qual é que era a questão mágica? É que, pronto, ainda não era o tempo em que eu tinha lá o PC. Quer dizer, já tinha o PC, mas ainda era com o AL e a funcionar no DOS e tudo mais. Mas aquilo que eu tinha era... Portanto, a magia estava aqui. Eu tinha os colegas e tal, eles me emprestavam CDs. E depois eu passava para a cassete e fazia a minha rádio. Mas aquilo eu tinha sempre músicas atualizadas, o que é que pensas? Não fez nada. Eu cheguei ao fim com quase 400 cassetes de música. Muitas delas, a maior parte, de uma hora e meia. Que é feito delas? Estão por ali. A maior parte delas ainda estão aqui atrás de nós. Ah, é onde não tivemos a pena também. A maior parte delas ainda está aí. A questão é que, pronto, aquilo... Eu não tenho gravador. Mas pronto, entretanto, pronto, fiquei, como disse, fiquei com mesmo muitas cassetes, também que ia ficar para digitalizar, é um facto, mas mesmo assim, não sei explicar, aquilo era muita coisa, aquilo era uma magia imensa, e eu adorava aquelas músicas, adorava aqueles momentos em que eu ficava a passar, sabes como é que eu passava os CD para cassete? Não me sabes? Ia para o quarto da minha irmã. Entre para conseguir música e ia para o quarto da minha irmã. Ela estava a trabalhar no local onde trabalho, onde ainda hoje trabalho. É lá, isso aqui é duração. É, já há 12 anos. Um bocado raro isso hoje em dia. É, já há 12 anos. Ela trabalha lá há 15 anos. Mas pronto. Eu conheço um, e tu também, que trabalha há quase 20 anos no mesmo local, na reforma. Sim. Ah! Pois, eu. Pois, eu, a reforma ainda não chega lá. Está quase. Estou num posto mais abaixo, que é no desempregado. pronto. E então, a minha irmã ia trabalhar e tal, e eu punha-me lá no quarto dela a ouvir, a passar os CDs e tal. Às vezes adormecia lá na cama dela, pronto. E pronto, estava lá a passar os CDs e tal, no maior, e era assim que passava os meus dias, ou as minhas noites, muitas vezes, que era de noite quando eu fazia isso. Como já aqui referi, eu às vezes saía da escola muito tarde. Então não punha a passar as cassetes e tal. Mas lembro de uma vez, só a título de encerrar aqui esta intervenção, lembro de uma vez que eu comecei a gravar músicas da Antena 3, num dia de férias à tarde. Bem, foi dos momentos mais inesquecíveis da minha vida. Um grande momento esse. Estás a gravar músicas? Sim, mas aquela emoção de gravar aquelas músicas, depois uma série de músicas seguidas, uma série de músicas seguidas, mas toda aquela envolvência, Tu estavas a dizer, toda a carne, e eu a pensar na palavra envolvência, e tu, pum, envolvência. Foi um bocado esquisito este momento. Eu a pensar e tu a dizer a mesma palavra que eu. Toda aquela envolvência, e depois sabes que eu tinha. Eu já te disse que era uma pessoa que mexia muito, que dançava muito, eu não sei o quê. É, nunca vi isso. Bem, eu. Quando eu mexesse naquelas músicas, isto do quarto da minha irmã, que era um quarto grande também. E para claro, assim, na altura ainda só tinha uma cadela. Era uma cadela que ainda hoje é viva, mas já muito velhinha. Mas na altura era uma cadela de perfeita saúde, tinha 4 anos, estava no apogeu do seu estado físico. E não sei, aqueles dias à tarde de férias, porque na altura eram férias, não era, iam acabar, não é? Não é como agora. Eu não sei se vão acabar, nem se, também não sei quando. Na altura sabia, mas eram férias, não é? E eu não sei, eu adorava aqueles momentos, aquilo para mim eram momentos especiais. Porque, sei lá, eu de manhã via um eco e via uma outra série e tal, depois dormia um bocadinho de tarde e tal, gravava músicas, eu cantava, sei lá, eu fazia. Eu fui uma pessoa, enfim, mais feliz do que aquilo que sou. O que vale é que eu na altura vivia os momentos e sabia que eram especiais. Pena que muitas vezes me tenha esquecido deles nos momentos em que mais me devia ter lembrado deles, mas pronto, não interessa. Ora! Já está a história. Pronto, vamos ouvir então Happy Maravilha, música dos Santa Maria. Que tem a ver com isso. Que tem a ver com isso, porque é uma das músicas que eu gravei no quarto da minha irmã. Quer dizer que nas próximas 20 emissões vais escolher as outras todas. Está bem. E a seguir vem o intervalo. É verdade, assim, já te esqueci. Pois, claro. Tinha que ser eu fazer o sinal. É, exatamente, é como se vai passar. A seguir o intervalo, então. E vamos ouvir para já os Santa Maria com Happy Maravilha. We'll be right back.

a ver se apanhava um choque ou assim, uma coisa. Quando me lembrei de outros tempos, de há uns anos, e há alguns casos, já foi há muitos anos, em que andava pela rua sem, além de não ter horário, era mesmo sem destino, era de género. Eu andava pela rua, a pé, claro, não havia... Às vezes é a bicicleta, pronto, a bicicleta também aplicava-se. Outras vezes a pé, que era do género. Não sabia onde estava, mas passava por uma casa de alguém, e havia muita gente conhecida, e batia lá à porta. E pronto, às vezes ficavam lá, enlaixava, ou o quê. Ou então, se não estava ninguém, ia mais 20 metros à frente, e ou encontrava alguém na rua, e depois já não ia à casa de ninguém, ficava ali à conversa. Estás a perceber o esquema? Exato, sim. Ou seja, andava a circular por aí. Circular, pronto. E o que aparecesse, aparecia, porque sabia que... Tinha a certeza, e nunca aconteceu o contrário, como lembro, tinha a certeza que ia encontrar alguém que conhecesse com quem ia ficar a conversar, quer fosse na rua, quer fosse mesmo na casa de alguém. Sim, porque eu nunca tive a lata de chegar e bater à porta, a voz e entrava, nem avisava nem nada, era mesmo assim, ainda hoje. Já agora, tu nunca fazias isso às segundas, para não? Sei lá, segundas, terças, era o dia. Ah, então, também fazias a segunda circular. Pois é. Então não aparece aqui o betão para aparecer o cartaz a dizer rir? Não. Não contrataste aqui o assistente de produção? Não, mas girou, eu estava aqui a ouvir um ruído estranho. Ah. Mas é de lá de fora. Mas quando é que o cartaz aparece a dizer rir? Olha, apareceu agora. E então, há uma música que, traduzindo para inglês, diz exatamente isso. Andar a circular por aí. Nós não vamos sair muito. Não vamos sair do país onde estávamos ao bocado, vamos continuar. Circulation for... Ai, grande música. Pois, para ti também. Estávamos na Austrália a ouvir a Shade and Shade, como é que ela chama? Shade and Shade. Ouvir os Madison Avenue. Coetas, isso. Shane Coetas. Muito bem, pá, muito bem. A Shane Coetas, deve ser. De novembro de 99 passámos para junho de 2000 e escutámos uma música que vem também da Austrália e cujo vídeo musical, um videoclipe, o que vocês quiserem. Teledisco. Teledisco. Fazia, lembro-me na altura. Eu tinha vindo reformado há pouco tempo, ainda era novato nestas coisas. E ficava a olhar, e ela quase está quase a mostrar o peito. Lembra-se, quando ficávamos assim a olhar. Ele está quase a mostrar o peito. Ai, que isto. E então, os mais velhos pensavam que era uma pouca vergonha. Os mais novos ficaram entusiasmados. Ai, que ela está com a... Ai, e depois ficavam à espera de certos momentos do vídeo que já sabiam em que se via mais um bocadinho. E deixa espreitar. Bem, esses momentos muito bonitos da nossa vida. Que o Carlos está aqui a rir-se porque lembra-se até de exemplos desses, não é? Que ela ficava a espreitar. Escolhi porque esta música, por causa do seu título, faz lembrar o que eu disse há bocado. O lado B do single, que foi lançado no dia 13 de junho de 2000. Ah, outro motivo é que na quinta-feira é o Santo António, e então estou a fazer a homenagem ao Santo António, que no dia 13 de junho, e então este dia foi lançado no dia de Santo António. Este single, foi o que eu disse. O lado B, a primeira música do lado B. É uma coisa que o Carlos está-me sempre a pedir, mas eu até hoje ainda não lhe concedi esse desejo, porque não o albergo. Que o lado B chama-se Cover Me With Kisses. Cobre-me de beijos. E... da Austrália. Chega a Kylie Minogue. É isso que eu tinha perguntado. Do álbum Light Years. E que por estes motivos, e faz lembrar muito a VH1. Não sei porquê. E MTV também em parte. E também dá uma só música. Isto também todo lado, por isso é um sucesso. Mas lembro mais da VH1 e da MTV. Eu lembro perfeitamente do Coisinha Azul em baixo aparecer a dizer Kylie Minogue Spinning Around. Ah, aí grande música. Não é muito grande, tem para aí 3 minutos e tal. Olha, essa música foi classificada pelo meu top 10. Por acaso já a perdi. Ah, não, já não sei se perdi ou não, mas tenho um dia a procurar. Como uma das melhores músicas do mundo. Por ti. Por mim. Classificação pela Rádio Bircio. Sim. Claro que o seu conteúdo não tem a ver com o circulando por aí de andar pelas ruas de uma aldeia de uma cidade e encontrar pessoas. Logo no início ele disse, eu estou a circular. Ela disse, eu estou a circular por aí, sai da minha frente. Eu sei que tu estás a sentir-me porque tu gostas de estar assim, estás a perceber. Mas eu já não sou a mesma, eu sei que tu estás-me a sentir porque tu gostas assim e tal. Troquei e depois há aqui uma lição, mas lá estou eu ir aos versos, apesar de ser isto não é tão um disco, mas... É mais pop. Um pop dance, é do género. É o Pence, sim. O Pence, é certo, o Kamala. Há aqui dois versos que deviam ser para ti. Troquei algumas tristezas por algumas alegrias que tinha emprestado. portanto, manda embora as tristezas. Vai embora a tristeza desta adeus, minha tristeza, tristeza até depois. É isso que eu estava a pensar. Sou muito triste. Por... Joguei-a fora. Atirei fora as minhas roupas antigas. E arranjei um guarda-roupa melhor. O que é que isto tem a ver? Bem, não interessa. É o que está... Esta tradução está-me a fazer lembrar aquela que ficou famosa na altura do Challenge 4 do Borrow. Put me in your supermarket list. Põe-me na tua lista de supermercados. Muito bem. Dizia-se que era normal na altura pôr essas coisas, esses versos muito educativos. Bem, com 3 minutos e 26, portanto não é assim uma música muito grande, como o Carlos disse. Mas retirando mais um recado para ti, o nome do título. Light Years. Os anos de luz, os anos mais felizes, os anos quase. É o 7º álbum de estúdio. Sabes quantos anos é que ela minou? 45. Também não saímos muito da época temporal, porque esta rapariga nasceu em 78, acho eu. E a coisa... Olha, fez anos a semana passada. Parabéns, pá! Parabéns, Lili. Kiki. Kiki. Cali. Ah, era Lili. A Shane Coates nasceu em 70 e esta em... em 78. E esta em 78, por isso. Não saímos do género, não saímos do país e não saímos muito da faixa etária. Kylie Minogue vai cantar a Spinning Around, uma música do Homo Light Years. Pode ser? Pode ser, hein? Ontem, sabes que esta semana houve um assunto que marcou a minha vida. Ou melhor, não foi um assunto para a minha vida esta semana. É um assunto que já que veio à baila esta semana outra vez. Foi curiosamente uma coisa que... Bah, basicamente eu falava com duas adolescentes, as duas de 13 anos, e eu tinha 23. Ou seja, isto já há 3 anos, porque isto foi antes de fazer 24. E deu-se o caso de que uma das mães decidiu... Ah, não fala mais com a minha filha, como é que ela disse? Que, basicamente o quê? Andaste à casa pia, não é? Sim. É, peraí. Porque eu falava com a filha há um dia. Um dia, por telemóvel... O João Pedro Paes é coitado, deve ter contato proibido com adolescentes. Eu sei que veio mesmo da casa pia. Pois, é esse... Não, esse é da casa do gaiato. Casa pia. Por isso é que ele tem aquelas músicas do O Resto de Tudo, não sei o quê. É, né? Isso, vai. O Resto de Tudo é uma música de uma prostituta. É. Pronto. E então, digamos que... Ah, e simultaneamente ontem, eu dei os parabéns... A mim? Não, a uma pessoa que fez 13 anos. A mim? Eu não tenho problemas. A sério que eu não tenho problemas, que eu tinha a consciência tranquila. O que me voltou à baila foi o facto de... Eu continuo a sentir falta dessa... Pronto, de uma dessas miúdas. Pronto. Já... Enfim, já a conhecia... Pronto. Há quase um ano. A outra é que não, só a conhecia há um dia, mas uma delas já a conhecia há um ano. Ao passo. E foi para mim... Uma perda brutal. Mas eu de resto não tenho problema nenhum. Só que eu realmente achei muito curioso toda esta coincidência de factos. Na mesma semana em que o assunto volta à baila, na minha cabeça, pronto. Ninguém puxou por ele, puxei por ele. Lembrei-me. Enfim. Já lá vou. E na mesma semana estar a dar os parabéns a uma miúda que fez 13 anos. Só que neste caso. Ela tem menos de metade da minha idade. Ou, enfim, pronto, se quisermos, tem metade e meio. 13,5, 27, pronto. Vamos fazer 13 anos. E, de facto, achei muito curioso. E é uma das pessoas com quem eu dou-me sentido falo de vez em quando e tudo mais. Foi assim uma coisa pronto, muito curiosa. E eu, na altura, disse: epá, que eu estou a ficar velho e nem sequer me dava conta. Eu fiz 13 anos em 1999, ainda sou do século passado. Olha, para mim, o ano em que eu fiz 13 anos foi o ano mais feliz da minha vida. Pá, só não espero que este ano seja mais feliz da tua vida, porque espero que tenhas anos ainda mais felizes. Pronto, estás a conversar, não sei o quê e tal. E curiosamente numa semana em que... Agora que eu estou a pensar nisso. Curiosamente numa semana em que... Enfim. Em que veio falar comigo um menino de 12 anos, agora já de interesse também. E estamos a falar sobre desenhos animados, uma coisa que eu gostei de ver que ela publicou lá no Facebook. No Facebook? Ou no Pissabook? Não, no Facebook. Quer dizer que fosse no Pissabook? Não, foi no Facebook. O Livro da Paz, é bonito. Já te disse, foi a minha boca que disse. Pronto, está bem, mas eu estou a levar a coisa para o inglês. Pronto, isto não foi bonito. O lance a falar. E eu de facto gostei. Sabes, foi daquelas coincidências muito giras. Entretanto, surgiu esta música que não surgiu agora, mas deixei estar precisamente por isso, porque faz sentido. Violentamente feliz. Violently happy. Uma cantora que eu admiro. Gosto imenso. Que é a Björk. Que veio da Finlândia. Não, da Islândia. Eu fundo sempre os dois países. Veio da Islândia. E ela a cantar em islandês. Eu tenho aqui umas gravações dela a cantar em inglês, pai, quando tinha 8 anos. Em islandês, quando tinha 8 anos. Muito giro. E esta música marca o detalhe da minha vida, porque para além... Eu lembro-me muito, muito bem deste momento. Que foi, como é que ia dizer, eu estava a gravar músicas, neste caso da MCM, esta que é a minha quarta cassete de música, Esta aqui é que era a minha quarta cassete de vídeo. Já disseste isso. Ah, já? Pronto. Diz outra vez. Esta que era a minha quarta cassete de vídeo. 12ª, a mais. Esta que era a minha quarta cassete de vídeo. Não vou dizer outra vez porque 20ª não havia, só 19. Pronto, e então, eu lembro-me deste cenário. Se eu estava a gravar esta música e outras, mas esta na MCM, porque a Björk não passava assim... na MTV, né? Passava só música, curiosamente, mas na MTV nem tanto. E então, digamos que há. Portanto, eu gravei esta música na MCM. E esta música, aliás, não é de 99. Esta música. A MCM passava porque a MCM passava de tudo, até a música portuguesa passava. Esta música é de 94. Pronto. O quinto e último single do segundo álbum, Debut. E então, eu passei tanto gravei essa música e tal, e estava a acabar de gravar a música e o meu pai a chegar a casa. Isto não, foi na altura de férias, e então o meu pai a chegar a casa. Não sei onde é que ele foi, se foi levar a minha mãe, acho que foi levar a minha mãe ao trabalho, não sei o que, enfim. E então estava a chegar a casa, isto estava para as 10 e tal da manhã. Eu acabei de gravar, também estava acabar de gravar aquela música. Foi assim muito giro, sabes, porque... Não sei, lembro-me bem desse cenário. Foi assim tudo muito tranquilo e tal. E eu estava, precisamente, feliz. Sabes que na altura, eu já na altura era um senhor da comunicação. Eu tinha... Já nasceu a rede da rádio, mas que é? Não, na altura era da televisão, era um canal de televisão. Era o canal Suício. Ah, pois já falar. E o canal Suício era um canal... Sabes que uma das pessoas que trabalhava comigo, que apresentava um programa comigo, sabes quem era? O Henrique Mendes. Não, era a vocalista dos Venga Boys. Mais uma música que vais escolher no outro dia. Tantas com Anton. Sim, e mais. Pronto, e então eu apresentava essa música, aliás, apresentava esse programa com a vocalista dos Venga Boys e com uma colega, de seu nome Sandra, a colega de escola. Apresentávamos os três. Claro que elas os dois estavam no estúdio, não é? Alguns pelo mundo. Na minha imaginação, mas no fundo não estávamos três a apresentar o programa, não é? Um programa que tinha era mais ou menos entre as 6 e as 8, enfim, quase um convite a clipes e pronto, pegando nas cassetes que é o que eu gravava e pronto, e era daí. Já na altura, já em 99, era um homem da comunicação, mas pronto, e entanto, pronto, esta música ainda surgiu antes desse canal de Suício, é verdade. Ou melhor, surgiu antes dessa apresentação. Porque isso já começou a ser a partir da minha nona cassete de vídeo. Até a nona não havia esse tipo de coisas. Mas, pronto. E então, é como digo, lembro-me perfeitamente deste momento, desta música. E eu ainda hoje é uma das músicas que mais gosto. Violently Happy. É uma das músicas que mais gosto. Quer da Björk, quer mesmo no geral. Pronto. Pronto, e é isso. Pronto. Caso ao número 5, intérprete. Björk. Título. Violently Happy. E orquestração. Silvino Krasman. Since I met you. For my Diz o número de 1 a 302. 25! Agora diz o número. E aproximando o microfone de 1 a 3. 1! Senhor Zeferino, diz o patrão ao seu antigo guarda-livros, a partir do próximo mês de janeiro vai ter um aumento de 250 escudos por mês. Obrigado, senhor! Desejo reconhecer assim os seus bons e leais serviços. Desde há 35 anos está nesta casa e nunca teve o menor engano. Sim, tive um único. Ah, e qual foi ele? Julguei que o senhor me aumentaria pelo menos 500 escudos. Já que a música da Björk teve um início assim... teve um início mais calmo. Não vamos ouvir uma música calma, mas vamos ouvir uma música mais, muito mais género. Eu gosto de ver no final do clipe. Gosto. Vamos ouvir uma música bem mais do género pop. Do que... Se bem que também tem... Eu nos últimos dias voltei a pensar... Hã? Voltei a pensar muito no... Ai, foi. Tenho pensado várias vezes nos Jogos Olímpicos de Londres. Londres! Ah, deixa-me dizer. É uma rotina que, apesar de ser desde o início da manhã até o final da noite, como Londres é a mesma hora de Portugal continental, era uma rotina que não me importava de repetir e de se prolongar. Pronto, tenho voltado a pensar nos Jogos. Inclusive, eu gostava de passar por essa experiência também. Qual a experiência? Não tenho tempo para isso. De ver assim estes desportos todos e começam uns e acabam outros e coisas tão diferentes. Nem é só acabar e começar, é a vários ao mesmo tempo e várias televisões na mesma repartição de finanças. Também isso. Mas eu, assim, eu na próxima vez já vou ter outra coisa para acompanhar porque. Se quiseres, vais levantar às 6 da manhã. Não. Ah, ai não, mas é deitar-te às 3. Ah, para ti, então. Estava a confundir. Para as 4 horas. Não. Se começam às 8, começa cá ao meio-dia e acaba lá para as 2 da manhã. Pronto. Está, nem está muito bom. Aliás, basicamente é o meu horário atual, mas daqui a 3 anos, sabe-se lá. Se a gente está viva, se quer, quanto mais. Pois, para ti também. Ora bem, nós vamos ouvir uma música que passou na cerimónia de encerramento. Aliás, há aqui na minha lista de possíveis escolhas para este programa, há aqui mais duas ou três. Uma delas até conhecia a música na cerimónia de abertura e não no encerramento. Mas as cerimónias também ficam marcadas, apesar de ter ficado mais a de Pequim, de abertura de Pequim, no dia 8 de agosto de 2008. Dia 8 de 8 de 08 começou às 8 horas e 8 minutos, lá em Pequim. Uma música que fez parte da cerimónia de encerramento, porque faz-me reportar aos Jogos Olímpicos. É essa rotina desportiva que é, para mim é o topo do mundo. É a única altura da minha vida em que o Nuno está, e tu, o Carlos sabe disso, está morreu fechado. Para o mundo. Exatamente. Morreu para o resto do mundo e está ali em Jogos Olímpicos e mais nada. Vamos recuar não até 99 a 2000, com mais duas músicas anteriores que eu escolhi, mas até 1984, o ano do famoso livro do Big Brother. Um grupo que vem de Londres. Londres! Que fez parte da cerimónia de encerramento, que foi lá cantar esta música, West End Girls. Claro que no seu título faz algo que me interessa, que são girls, não é? Girls. Um dia que o Carlos faça uma operação de mudança de sexo, ainda vou interessar mais por ele do que neste momento. Mas a verdade é que vamos ouvir os Pet Shop Boys. Olha os Pet Shop Boys. De 9 de Abril de 1984, uma música que já tem 29 anos, precisamente por isso. Fazer reportar a Londres. Londres, onde está o meu primo a viver. Fazer reportar os Jogos Olímpicos e, na brincadeira, na paródia, fazer reportar a meninas, não é? Eu estou a imaginar quais é que serão os rituais diários da Björk. Western Girls. Ela que tem assim uma postura tão estranha, tão singular. A cena da O'Connor é pior. Pior no sentido de ser mais estranha, não é? Sim, pior, sim, sim. A senhora agora não é fixe porque ela está sempre a dizer que vai deixar a música e pergunta sempre. Essa é um bocado. Em 2012 eu lançou um álbum com uma música muito fixe chamada Rainha da Dinamarca. Não sabia, pá, tu sabes que essas coisas tu é que sabes. Na altura que eu fazia musical e dedicado aos artistas, lembro-me perfeitamente disso. Bom. Fazemos aqui história, porque também acho que é a estreia dos Pet Shop Boys neste programa. Acho eu. E fazemos história porque é a primeira música, é o primeiro single da carreira deles, 1984. E que chegou a número 1 no Reino Unido. É, eles surgiram em 83, acho eu, 82. Quando foi relançada no final de 1985, chegou ao topo do UK Single Chart, do Billboard Hot 100 e do Canadian Single Chart. Portanto, Reino Unido, Estados Unidos, América e Canadá foram os locais onde... Três dos locais, porque aqui só estão a dar os mais mediáticos. Portanto, de Londres, vêm os Pet Shop Boys, já que hoje, eu acho que os seis que tivemos hoje foram seis estreias, não? Parece-me. Eu acho que os Pet Shop Boys não foram estreia. Achas? Acho. Achas? Eu acho que antes escolhi a New York City Boy. Vai entretendo os ouvintes para eu confirmar. Portanto, agora ora, ouvimos numa edição em que começamos com... Não sabes, isso não sabes, tem que ser eu. Luna, Bailando, Bailando. Luna, Bailando, Bailando. Ah, sim, e depois? Depois ficamos com... Pois, né? Madison Avenue. Ah, exatamente, com exatamente Madison Avenue, com o Don't Call Me Baby. E assim, ainda também tivemos antes do intervalo a música dos Santa Maria, com a Happy Maravilha. E também ficamos com a música espetacular, fantástica, esplêndida, lançada em junho de 2000, aliás. E que se chama Spin Around, da Kylie Minogue. Muito bem. Também ficamos... Pet Shop Boys, a mesma estreia. Também ficamos com Violently Happy, música da Islandis Bjork. Sim. E numa emissão em que vamos fechar com uma música dos Pet Shop Boys, intitulada Western Girl, de 1984-44. Ah, Santa Maria não é estreia. Azar. Eu ia dizer, seria eventualmente inédito, a não ser na primeira emissão. Ah não, nem na primeira emissão, com coisas repetidas. Seis músicas, seis estreias, mas Santa Maria já passaram aqui. De resto, cinco estreias. Cinco estreias. Ah, capim. Luna, Madison Avenue, Santa Maria. Luna, Madison Avenue, Kylie Minogue, Bjork e Pet Shop Boys. Tá bem. Eu para a próxima semana escolho mais uma do Carlos Bonaparte e da Luna. O Carlos Bonaparte ainda não passou. Eu acho, eu nunca passou aqui. Também acho que não. A Bjork também que eu tinha passado, pera. Não. A Bjork nem a Kylie. É só para saber. Por acaso, não, a Bjork. Nem Bjork, nem Kylie. Por acaso, o Carlos. Não, estou a dizer que não. Não é isso, o Carlos Bonaparte já não passa aqui há. Há muito tempo. Pá, há três semanas. Vamos até Londres. Western Girls, Pet Shop Boys, até ao dia 15 de junho, dia de início da Taça das Confederações. sentia.